amor. Que pena, que pena, eu fiz tudo por você, você nem me deu valor, amor. Que pena, agora quando eu passo você quer me dar um beijo, me dizendo que eu sou sua mina. Sai pra lá, hoje eu sou mulher e não sou mais menina. Agora quando eu passo você quer me dar um beijo, me dizendo que eu sou sua mina. Sai pra lá, hoje eu sou mulher e não sou mais menina. Agora eu tô gatinho e você quer me conquistar, mas eu tô no ponto e você passou da hora. Que pena, amor, diga aí. Que pena, amor, diz. Cai fora, yeah.